Jó tem falado muito ao meu coração durante algumas semanas já. Cada um passa por um processo diferenciado. Cada um tem o processo, né? Às vezes um processo um pouco mais longo, às vezes um pouco mais curto. Mas o processo de Jó, ele é muito impactante. E se você olhar todo o contexto da vida de Jó, tu fala assim, Deus, por quê? Né? Para que isso? Não tinha necessidade, humanamente falando, não havia necessidade de Jó passar por todo o percalço que ele passou. Né? Perdeu tudo que ele tinha, uma dor enorme de perder 10 filhos no mesmo dia, ficou com a sua esposa, eu vou dar um resumo aqui, que é o começo, né, do livro de Jó, e ficou naquela situação toda, porém, para completar essa situação, ele ficou enfermo, cheio de chagas desde a ponta do pé ao alto da cabeça. E ele, para amenizar a dor dele, ele passava, né, um caco de telha nas suas feridas, você imagina? E para amenizar a dor, ele sentava em cima das cinzas. Irmãos, eu acredito que ninguém aqui está passando por isso, glória a Deus, né? Mas todos nós temos um processo. Só que processos, ele tem um dia para começar, tem um meio e tem um fim. Amém? Então, não se desespere. Não fique pensando, Deus, o que está acontecendo? Não, o processo ele tem um início, um meio e um fim. Vai chegar um momento que ele vai terminar. E assim você vai dizer, Deus operou todos os dias do meu processo. A ele toda honra, a ele toda glória e a ele todo louvor, porque ele operou todo o processo. Um processo num nível desse aqui, irmãos, por muito menos a gente deixa de vir à casa do Senhor. Por muito menos, irmãos. Ah, eu estou sem tempo. Ah, eu tenho um outro lugar para ir. Por muito menos a gente deixa de vir à casa do Senhor. E vai se afastando. Por muito menos a gente deixa de ter, né, aquela chama ardente do Espírito Santo que opera em nós e movimenta em nós, por muito menos. Você imagina você passar por um momento desse. E o inimigo, né, ele estava ao derredor observando. E quando eu olho e o inimigo fala assim, não, é porque ele ainda tem a vida dele. Tira a vida dele. Aí Deus falou, não, a vida dele não. A vida dele é minha. Você pode dar glória a Deus, irmãos? A nossa vida pertence a um só. E ele tem nome. Deus Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. A nossa vida tem um dono. E ele sabe qual é o nosso limite do processo também. E ele nos sustenta no meio do processo. Porque o processo começa, tu fala, meu Deus, não sei o quê. Mas quando chega no meio, tu já está morto, cansado. Eu também estou morta, cansada, com vontade de parar, desistir, de sumir. Mas aí Deus fala assim, não, espera um pouco. Eu ainda vou falar com você. E quase no final do processo, Deus começa a falar com Jó. Mas é interessante, e aí eu vou entrar aqui agora, que ele não fica sozinho no processo. Fica a mulher dele, que blasfemou, né? Mas eu ainda falei no Quitandinha, domingo passado, qualquer mulher aqui, em sã consciência, iria pelo menos reclamar um pouquinho. Uma mãe que perde 10 filhos. Você não iria falar nada? A mulher perdeu 10 filhos. E o marido dela estava de chagas desde a ponta do pé alto da cabeça. Não eram chagas, chagas, eram úlceras malignas. Imagina a dor daquele homem. Imagina a dor daquela mulher. Não podendo fazer absolutamente nada. Ela não podia fazer nada. E ela colocou para fora aquilo que ela estava sentindo. Amaldiçoou o teu Deus e faz o quê? Morre. Era a dor dela. Era o conflito que ela estava passando sem pensar. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? E ela expressou isso em fala. Fala de dor. E tem hora que no meio do processo, quando o processo está iniciando, nós começamos a falar coisas assim. Deus, por que que tu permitiu isso? Deus, por que que isso está acontecendo? Deus, Deus, Deus. E Deus fala assim, acalma. O processo vai passar. E eu vou falar com você no meio do processo. E aí ficou a mulher de Jó e veio até ele 3 amigos. que quando chegaram, não falaram nada com Jó durante 7 dias e 7 noites. Isso é amigo, né? Sentaram ali. Você tem um amigo nesse nível? E quando você está num processo desse, ele vai ficar sentado ali contigo? 7 dias e 7 noites calados. Eles não falaram nada, absolutamente nada com Jó. Ficaram ali sentindo a dor, Solimar, junto com Jó. Depois eles começaram, né? Aí foi uma falação até o capítulo 37. De conversa de amigo, o que está acontecendo, não sei o quê. Depois você lê aqui. Abre aí no 38. Quando chegou no 38, eu fiquei imaginando Jó cansado, porque ele ainda estava com muita dor, estava, né, com muita dor. Capítulo 38, o título da minha Bíblia está dizendo assim: Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: da onde que veio a voz de Deus para Jó? Um redemoinho. Fiquei imaginando Jó olhando aquele redemoinho, falando: ah, não. Mais uma coisa, não. Não é? Porque você imagina Deus falar contigo em silêncio, ok, na brisa, né? Mas num redemoinho. E eu fiquei pensando hoje de manhã, eu falei: meu Deus, por que redemoinho, né? Deus chegou chegando e disse, versículo 2, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde está tu quando eu fundava a terra? Olha, Deus estreitando mais ainda, né? Irmãos, todo o processo que a gente passa, Deus está nos ensinando algo. Fazendo com que a gente fique aperfeiçoado. Mais e mais. Cresça em graça, em conhecimento e amadurecimento. Todo o processo é um para quê na nossa vida. Mas para que nós possamos ser transformados no meio do processo. Passe todo o processo da sua vida com sabedoria, entendimento, lendo a palavra, orando e dizendo: Deus, eu preciso passar por esse processo, porque eu sei que tu quer me ensinar algo. E continua firme pelo poder que é no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E ele fala: onde estavas tu, Jó? Né? Eu estou só complementando aqui. Quando eu fundava a terra, faz-me saber se tens inteligência. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais diante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empolgadas, ou desde os teus dias, desde ordem à madrugada, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que arragasse nas extremidades da terra, os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela com barro sobre o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a luz, e o braço altivo se quebranta. E Deus continuou fazendo perguntas para ele. Mas o sentido de todas essas perguntas, até o versículo 41 do capítulo 38, é dizendo: Jó, tu não sabe de nada. Você não sabe, meu filho, de nada. Eu estou te ensinando algo novo. Porque Jó, ele era um homem íntegro, reto e justo. E aí, quando você para pensar, você fala: Deus, eu sou íntegro, reto e justo. Eu não necessito passar por isso. Aí Deus fala assim: aguenta, porque esse processo acaba. Um momento vai acabar e eu te darei vitória pelo poder do meu nome. Você pode dar glória a Deus? Ele nos dá a vitória no final do processo. Todo o processo da nossa vida, ele nos dá a vitória. Fala para o irmão que está do seu lado, então alegra o seu coração. Porque o nosso Deus, ele nos dá a vitória no final do processo. E fala para o irmão que está do seu lado, profetiza na vida dele. Eu vou profetizar no pessoal que está lá na galeria e o pessoal aqui do online, né? Fala assim, no meio do processo, quando você não está aguentando mais, ele envia pessoas para te sustentar. Pessoas específicas para você aguentar o processo. E assim diz o Senhor, fala para ele, assim diz o Senhor, o processo vai finalizar e haverá vitória pelo poder que há no nome do Deus Altíssimo. Você pode dar glória a Deus, igreja? A ele honra, a ele glória e a ele poder. Se a gente fosse dar oportunidade para muitos irmãos aqui, tem testemunhos aqui profundos. E Deus não te sustentou? Até o final? Não sustentou? Que você poderia dar uma festa de 7 dias e 7 noites? Por essa vitória? Sim ou não? E ele vai continuar nos sustentando no nosso processo, porque ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos ensina todos os dias para que nós possamos continuar glorificando e exaltando o nome dele. No 39 ele continua com as perguntas, no 40, no 41. Quando chega no 42, que Jó ouviu tudo o que ele necessitava por Deus. E nós precisamos estar muito atentos no que Deus fala conosco. Às vezes o Senhor conversa conosco e nós não estamos atentos. Jó se atentou. Aquela voz no redemoinho. Deus está falando aqui nessa manhã, nesse domingo, dia 13 de julho de 2025. E aí Jó respondeu no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. No começo do processo, Jó responderia dessa forma? Hã? Não, no começo do seu processo da glória a Deus, quem dá glória a Deus, amém. Porque nós precisamos entender. E aí ele continua dizendo, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Irmão, isso é muito sério. Porque tem hora que a gente fala achando que a gente sabe de tudo. Não é não? Eu sei. Menina, eu conheço Deus. Olha, mas Deus é uma coisa sensacional. E aí quando chega um processo poderoso, a gente fala, não conheço tanto assim a profundidade daquele que tudo pode. E aí Jó reconhece. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que não compreendia, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Vamos ler esse versículo todos juntos? Coloca aí para mim na projeção, obrigada. Escuta-me, pois, e eu, e tu, ele ensina. O nosso Deus ensina todas as áreas da nossa vida. É só nós estarmos completamente ligados no Espírito e tendo comunhão com Ele, amém? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vem os meus... Vamos declarar isso? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava dizendo, Deus, eu não sabia de nada. Todos os sacrifícios que eu fiz para os 10 filhos que eu tinha, Eu não te conhecia na profundidade, mas eu só te conhecia naquilo que era necessário fazer, por exemplo, né? Quando nós jejuamos, clamamos e vamos fazendo muitas coisas, mas somente por fazer. Porque nós precisamos fazer. Porque às vezes quando a gente sente assim que não tem, a gente não está fazendo nada, a gente começa a fazer um montão de coisa para Deus. Só que aquilo, se você observar, dependendo do, né, da atividade que é, não tem muito sentido. Porque mesmo você jejuando muito, orando muito, lendo muita palavra, você não sente o impacto do Espírito Santo. Você não vê as coisas mudando, então, ou seja, está mecânico. Muito mecânico, mas quando nós conhecemos a Deus, nós jejuamos e sentimos a glória de Deus. Nós oramos e sentimos a glória de Deus. Nós lemos a palavra, estudamos a palavra e sentimos a glória de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui nessa manhã? Me sinta intensamente. Não opere mecanicamente, mas opere no Espírito. E me conheça profundamente. Porque o Senhor é bom demais, irmãos. E é muito perigoso quando nós chegamos no limite. E que nós falamos assim, ah, eu já tenho 50 anos de presença, estou na caminhada já 50, 60, 30, 20. E nós falamos, ah, já sei tudo. Irmãos, nós não sabemos tudo. Não sabemos. Porque a palavra se renova a cada dia. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus quer se revelar a você. Algo novo. E quer que você o conheça. Fala para ele, olhando dentro do olhinho dele. E quer que você o conheça mais e mais, a cada dia mais e mais. Porque ele tem algo novo para te revelar. Ele tem algo novo para falar com você. Ele tem algo para você sentir. Que você nunca sentiu. Irmãos, a gente não pode. Não pode ficar mecanicamente. Venho à igreja domingo, aleluia. Venho na escola bíblica dominical, aleluia. Venho na terça-feira, aleluia. Vou na célula, aleluia. Mecanicamente. Venho na terça-feira profética, mas eu vim com meu coração aberto, quebrantado. E tenho ouvido a voz, não mecanicamente, mas eu tenho ouvido a voz do meu Pai. Vou nas células. Venho nos cultos pela manhã, no domingo ou à noite. Vou na escola bíblica dominical, entendo, conheço, mas profundamente, porque o Espírito move em mim. Não mecanicamente, porque eu tenho que fazer. Não, você vai falar porque eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Viva mais intensamente o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir finalizando aqui. E Jó reconhece, eu não te conhecia. Conhecia só de ouvir? Já viu aquela situação que você fala assim, eu não tenho nenhum testemunho, e tu tem um monte. Né? Só a pastora Márcia que tem, pastor Guto, pastor Marco, só o meu irmão que está sentado do meu lado, tem testemunho profundo. Irmãos, avalia aí para tu ver se tu não tem um testemunho profundo. Todos nós temos. O fato de nós estarmos aqui já é um milagre enorme. Amém? Glória a Deus. E aí, no versículo 10, eu quero finalizar a palavra com, né? E Deus, no 7, do 7 ao 9, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. E esses amigos continuaram ali, né? Foram e depois, né, se colocaram a oferecer sacrifício para Jó. Versículo 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Mas eu quero começar com uma prosperidade que Deus deu. A saúde de Jó foi restabelecida. E eu fiquei imaginando, Aline, né, igreja, imagina comigo, no dia que Deus entrou para fazer todo o movimento, porque Jó já tinha se humilhado e declarado que o Senhor ele era acima de todas as coisas na vida dele, fiquei imaginando aquelas feridas secando. Todas as chagas, desde a ponta do pé ao alto da cabeça, fechando. E a pele de Jó ficando limpinha, limpinha, limpinha, limpinha. Deus opera o milagre ou não opera? Operou na saúde de Jó. Fala assim, vai operar na minha saúde também. vai operar na minha saúde também. Aleluia. Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó o quê? Outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, ou seja, ofertaram na vida de Jó. E assim abençoa Jó o último estado mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Deus foi restituindo aquilo que ele foi perdendo. Mas não restituiu com aquilo que ele já tinha. Restituiu com o que era melhor. Deus, no final do nosso processo, ele vem com uma resposta. E ele vem com um mover profundo. E as coisas acontecem de forma melhor. Irmãos, eu não sei se você está entendendo a palavra. Mas Deus está falando aqui profundamente. E dizendo para mim e para você. Eu continuo com você no começo, no meio e no fim. Eu continuo sendo contigo no começo, no meio e no fim. E vou continuar contigo em todo o tempo. Porque eu sou o teu Senhor. E aí, Jó foi recebendo tudo aquilo que era necessário para ele. Tudo em dobro. Também teve 7 filhos. Olha. E 7 filhas. Imagina. 3. Obrigado. Imagina 14. 10 filhos Jó teve. Não, filho ele não teve dobro, não. Né? 20. 14. 10 filhos Jó teve. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Se Jó, ele desistisse no meio do processo, ele não tinha vivido tão intensamente a glória de Deus. Sabe o que Deus fala conosco agora? Se você desistir no meio dos seus processos, você não vai viver aquilo que eu tenho para você ali na frente. Você não vai alcançar aquilo que eu tenho para você ali na frente. Então viva toda etapa do processo, dizendo, Deus, tu vai me sustentar, Deus, tu vai me guardar, Deus, tu vai ser comigo, Deus, tu vai mover sobre mim, amém? Glória a Deus, se coloca de pé no nome de Jesus.